siga. Tá, sigo. A sua subida agora passa a ser a Arbor, e após Arbor, o senhor vai prosseguir direto para radial 276, ok? É a radial ideal aí para Guanambi, 276 de Salvador por 40 milhas. E após, prossegue sob regra de voo visual no nível 105 e visual direto. Ok, tá livre o táxi pela 17, chame pronto para decolagem, Lima, Kilo Bravo. De 6728, desça para 2000 pés, ajusta no 0197. 2017, objeto 6728. .884, solo ao 05, chame o solo. Em 121, decimal 10. 211, igual 1884. LM 6728, autorizado final ILS, é que foi reposto estabilizado no localizador. Voltarei, estabilizado, 6728. Decolagem autorizada da 17, Lima, Kilo Bravo. O vento é 130 graus, 10 norte. Lima, Kilo Bravo, decolado ao 09, chame o controle. Em 120.8, boa viagem. Obrigado, 208, boa noite. Controle, boa noite ao Papa Tango, Lima, Kilo Bravo. Em 120.8, comandante. Colado acionado 5173, na sua escuta, boa noite. Ok, chame em 120.8, o senhor chamou na frequência da torre. Ok, obrigado. Boa noite, é o Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Papa Tango Lima, Quilo Bravo, contato radar, saída da El, suba e mantenha nível de voo 100. Olá, está 10, vento é 130 graus, 09 no ar. Velocidade da linha é decolada 10, da 3190. Papa Tango Lima, Kilo Bravo, corrigindo saída Arbor, nível de voo 100. Bravo. 107, prossiga. Gente, guardião 07. Estou com o Boeing da Webjet na final da 10, passando já a vertical do cabo ali nas proximidades. O senhor tem condição de decolar com a proa noroeste para evitar o tráfego? Mesmo, o vento é 130 graus, 8 nós, 07. Lima Kilo Bravo, autorizado direto ao destino. Para você, aqui está autorizado a acender o acetela? Afirmo, Lima aqui no braço. Ah, obrigado. Não. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 7. Prosseguindo e aguardando, né? 728, obrigado. Europa 083, descend 4000 feet, climb 1017. Ok, Guardião 07 decolado ao Zuno, né? Mantenha a proa noroeste, aguardando a transferência de comunicações. A proa noroeste aguardando transferência, o Guardião 07 visual contrato na final do 10. Botão 3197 decolado ao Zuno, controle 120.8. Web 6728, informo um Eurocopter, decolou do pátio aqui à esquerda, a aproximação não interfere no seu pouso, tá livre o pouso na 10, vento é 130 graus, 099. Sérgio, tem um tráfego à vista, muito obrigado pela informação, Web 6728. Após mantendo sua separação visual com o Boeing da Webjet, está autorizado, prossiga direto para o CAB e chame o controle 120.8, Guardião 07. Tráfego superado, 120.8, Guardião 07. Controle Salvador, uma boa noite. Guardião 07, prossiga. Boa noite, para o CAB. Sete, mantenha as condições visuais e aporte final para pouso. Sete. Europa 083, descend 2000 feet, Canadian 1017, cleared ILS final. Approach, report established on localize. Roger, clear ILS approach, descend to 2000 feet, Europa 083. está o centro administrativo, Guardião 07? Confirme, Guardião 07. Na final, pro CAB. Gente, frequência livre, Guardião 07. Certo. Web 6728 no solo, aos 1-3, libera a direita e chama o solo, em 1-2-1, decimal 1-0. Liberou, chamou 1-2-1, boa. Europa 083, contact the tower 118.95. 118.95, one night. Europa 083, boa noite. To Europa 083, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear to land, Europa 083. Uma 3197, no centro Recife, 1251, alterna 133-25. 083 underground at 21 contact ground on 121.10. 1-2-1-1-0, Europa 0-8-3, bye-bye, good night. Boa. Tana 3662, do seu identificação autorizada a chegada da MAVE, disponível de voo 050. Passar o 095 para a Santana, porém ainda presente, já solicita modificar, prosseguir. 3105 Lima Quilo Bravo. Confirma o nível, Lima Quilo Bravo? 105. Gente, nós vamos modificar na 2226, sub em condições visuais, com nível de voo 105. Lima Quilo Bravo, confirma o seu estimado de pouso. Pouso 2335 copiado, Lima Quilo Bravo. Lima Kilo Bravo, sente, aguarde para transferência. Papatango Lima Kilo Bravo, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. Boa. Juan 3662, após o TAP, desça para 2000 pés, ajusta no 017.